Derrotado, humilhado, esquecido, abandonado. Foi assim que eu cresci, sem ninguém do meu lado. O ninja reprovado e por todos rejeitado. Um menino sonhador, mas sempre ignorado. Nem por isso eu parei, não, nunca desisti. Quantas vezes eu treinei, quantas vezes eu caí. Fiz um juramento que não iria fraquejar. Marquei em minha mão e pra sempre vou lembrar. Um dia vão reconhecer, yeah, todos vão me ver. Eles podem duvidar, mas nada pode me deter. Desde criança eu fui marcado, dentro da minha alma. Porque eu tenho a fúria, a força de nove caudas. Oh, yeah. E não há nada que me pare, porque um dia eu serei um grande Hokage, treinado por Kakashi e também mestre Jiraiya. Sigo meu caminho ninja, essa jornada não acaba. Ei Sasuke, não está com medo, está? Não me chame de medroso, contra você quero lutar. Ninguém precisa aceitar um destino que não quer. Ensinei sua Neji a não perder a sua fé. Crescendo nas batalhas, yeah. Hoje sou alguém. Vinguei mestre e amigos na luta contra o bem. Desde criança fui marcado, dentro da minha alma. Porque eu tenho uma fúria, raposa de nove caudas. Oh, yeah. Thank you.